Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Salve galera que acompanha o podcast do Camisa 23, estamos aqui novamente. Essa semana, dois podcasts sendo lançados, é sempre bom lembrar. A gente acabou de soltar uma análise e reações do draft de 2018, que aconteceu na semana passada. Então, se você não ouviu ainda, está disponível no iTunes, no YouTube, nos agregadores de podcast. Então, fica aqui a nossa recomendação, caso você ainda não tenha escutado esse episódio. Mas hoje nós estamos aqui, eu, como sempre, Caio Gaspareto, acompanhado de Renato Mantovani e com um convidado especial, que eu já vou apresentar ele daqui a pouco, para falar sobre a off-season do melhor jogador de basquete do mundo, que é LeBron James, e que com certeza irá impactar o mercado de uma maneira que ele sempre impactou, né? A terceira vez que ele está saindo um free agent, é o The Decision 3.0. Renato, tudo bem? Como é que você está? Dá um salve aí. Olha só quem voltou, depois de você ter me substituído aí na última semana pelo Vini. Fiquei com ciúmes, hein? Não vou negar. Fiquei chateado. Você deu pra trás, pô? Não, sacanagem. Você perdeu a chance de falar sobre Luka Doncic no seu time, velho. Ah, eu não gosto de falar. Eu gosto que ele mostre em quadro o que vai ser. DeAndre Jordan vai vir também, pode anotar. Então eu quero ver quem se dura. Ele vai, mas não vem. Pela segunda vez em seguida. Mas boa noite. Tô feliz de estar de volta, viu? É sempre um prazer. Beleza. Então, o candidato convidado hoje é um cara que é dono do maior perfil, da maior página individual de um jogador aqui no Brasil. O nome dele é Arthur e ele é dono do King James Brasil. Arthur, seja bem-vindo ao podcast do Camisa 23. Fala, Caião. Fala, Renato. Muito obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de estar participando aqui do podcast do Camisa 23. E vamos falar dessa decisão do LeBron aí, nessa free agency. Arthur, vou te dar um espacinho aí para você fazer o seu merchan. Divulga seus arrobas aí e fala um pouquinho do seu trabalho rapidinho, só para a galera que ainda não acompanha. Então, prazer, sou o Arthur, sou dono do King James Brasil. Nós temos perfis em todas as grandes plataformas, né? Facebook, Twitter e Instagram. No Twitter, a gente é o @le_br_on. Assim como no Instagram. E no Facebook, a gente é o facebook.com/KingJamesBrasil. O perfil ele começou há 4 anos, em 2014, justamente na volta do LeBron para Cleveland. E desde então, o perfil só vem crescendo, só vem evoluindo muito. Um dos grandes motivos para eu ter feito o perfil foi porque um pouquinho antes, ele ainda não, na última temporada com o Heat, eu participei ajudando um colega meu a fazer um perfil do LeBron, que eu acho que a galera que é mais antiga aí deve lembrar, que era o @LeBron_Brasil, e eu tomei muito gosto, gostei demais de sair de ser só um torcedor que acompanhava para abrir um perfil, falar sobre, saber algumas informações, e na hora que ele não pôde mais cobrir e também não quis me passar, que hoje eu entendo totalmente, eu decidi criar o King James Brasil, e graças a Deus vem tudo dando certo, a gente tá evoluindo cada vez mais, está batendo algumas marcas bem legais aí, tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook. Beleza, Arthur, rapidinho, antes só da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre os possíveis destinos do LeBron, tem duas perguntas para te fazer, eu quero que você me responda de bate-pronto aqui, bate-bola rapidinho. Foi até mandaram na sua conta, não foi nem no Camisa 23, foi no King James Brasil, uma pergunta do Alan, o arroba dele é @AlanLakers8. Você torce pro LeBron ou pro Cavs? Se for torcedor do Cavs ou se o LeBron sair, você vai mudar de time? Explica isso pra gente rapidinho. Então, eu sou torcedor do LeBron e sou torcedor do Cavs. Sendo bem sincero, eu comecei a torcer, na verdade eu comecei a assistir basquete por causa do LeBron. Então, é uma coisa bem, bem difícil você separar isso. Minha paixão pelo basquete começou por causa do LeBron, de eu assistir os jogos do Cavs e tudo mais. Sou torcedor do Cavs, sou apaixonado pela cidade de Cleveland. Eu acho que posso afirmar com toda certeza que meu maior sonho é, quem sabe, morar por lá um dia. Então, sim, eu vou continuar torcendo pro Cavs. Claro, eu vou continuar fazendo a cobertura no King James Brasil, para onde ele for. Mas eu vou continuar sendo torcedor do Cavs. Tem uma conta secundária que, caso o LeBron saia, eu já estou preparando ela para divulgar e dizer, ó, oh, gente, quem for torcedor do Cavs e quer continuar tendo as minhas opiniões e tudo mais, só me seguir aqui. Bom, sensacional. E agora, bate-bola rapidão aqui. Se você pudesse escolher uma característica do LeBron que você mais admira, que mais chama a sua atenção, que mais fez você gostar dele, pode ser dentro ou fora de quadra, uma coisa só. Eu sei que é difícil, mas o que é o grande diferencial do LeBron James, tanto como jogador ou como ser humano? Ele é sempre muito ativo no que acontece fora da quadra também. O que você tem mais admiração pelo LeBron? Eu acho que a minha maior admiração pelo LeBron, acho não, tenho certeza que a minha maior admiração pelo LeBron é o fato dele querer tomar conta de todo mundo, não sei se é a expressão certa, mas envolver todo mundo em tudo que ele faz, tanto dentro como fora de quadra. Dentro de quadra, isso se traduz em quê? Nas assistências. Acho, assim, uma das coisas que eu mais gosto de ver é um mixtape do LeBron, acho que tem 9 minutos no YouTube, quem quiser dar uma olhada depois, só procurar, muito bom, que é só de passe, é só assistência. E eu acho sensacional isso nele. E ele também faz isso fora de quadra. Ele é um cara que investiu 41 milhões de dólares para levar 1.100 crianças até a faculdade, para dar uma oportunidade, dar uma vida diferente para crianças carentes. Ele procura sempre estar com os amigos de infância, os amigos mais próximos dele, sempre ajudando eles a alcançarem os sonhos dele. Então, eu acho muito legal essa parte, esse aspecto, tanto da pessoa LeBron como do jogador LeBron. Então, o objetivo desse podcast, desse episódio, é analisar tudo, e quando eu digo tudo, é exatamente tudo. A gente vai falar sobre basquete, a gente vai falar sobre as cidades, os mercados que o LeBron pode levar os seus talentos nessa off-season, e o encaixe dele no elenco, tanto se ele ficar em Cleveland como se ele mudar de time, o que é preciso fazer para conseguir assinar com o LeBron, porque tem alguns times, por exemplo, o Houston Rockets, que estão com o teto salarial já meio comprometido, e se eles quiserem assinar com o LeBron, eles vão ter que realizar algumas trocas para igualar salário. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, e o primeiro time que está na minha lista aqui é o próprio Cleveland Cavaliers, porque existe uma chance do LeBron ficar, isso não tem como a gente negar. E eu queria perguntar para o Arthur, já que ele está aqui para falar só sobre o LeBron, e é o que ele faz de melhor, com certeza, quais são os prós e quais são os contras da permanência do LeBron no Cleveland Cavaliers? Então, uma das coisas que a gente com certeza tem que levar em consideração quando a gente fala de contras, é o cap. Isso aí é uma coisa que qualquer time que o LeBron estiver jogando e tiver essa mentalidade de vencer agora, vai estar uma coisa meio comprometida. O cap vai ser comprometido. Então o Cavs, ele não tem esse poder de fogo de chegar para um free agent e dizer, ô, vem para cá que eu vou te pagar o tanto que você quer. E com isso, meio que limita o que o Cavs pode fazer. Então a única coisa que sobra para o Cavs são as trocas. Fica aquele sempre questionamento. Será que o Cavs consegue fazer uma troca boa, que não troque sua principal estrela, que seria o Kevin Love, e consiga trazer um bom jogador? Então, antes do draft, todo mundo estava pensando que o Cavs fosse trocar a escolha número 8 por algum jogador, mas acabou que o front office do Cavs se apaixonou pelo Colin Sexton e tudo mais, e acabaram draftando ele. Então, um dos contras seria isso: você não ter esse poder de fogo para trazer um grande free agent, você depender de troca. Então fica sempre aquele questionamento, sempre aquela interrogação. Será que o Cavs tem o que é necessário para trazer alguém ou para trocar por alguém? E falando já dos prós, como o Dwayne Wade citou, um dos grandes amigos do LeBron, essa free agency é totalmente diferente do que foi 2010 e do que foi 2014. Em 2010, o LeBron saiu de Cleveland para crescer, para virar um jogador vencedor, para ter uma experiência totalmente diferente que ele tinha lá no Cavs. E em 2014, ele até deu aquela entrevista falando que queria voltar para fazer a cidade dele feliz, o estado dele feliz. E agora o Dwayne Wade fala uma coisa que faz muito sentido, que o LeBron não está preocupado necessariamente em sair para vencer ou estar em algum lugar para vencer, mas sim levar em consideração também a família dele, filhos, esposa, mãe, enfim, é muita coisa para levar em consideração. Então Cleveland sempre vai ter esse gostinho de casa. Sempre eles vão ter aquela sensação de estar no lar, estar à vontade. Do LeBron, ele saber que ele é o cara de Cleveland. Então, esse é um ponto que é muito, com certeza, o LeBron deve levar muito em consideração quando ele pesa para onde ir ou ficar em Cleveland. Puxando agora do que o Arthur falou dos contras da folha salarial, você pega a folha salarial do Cavs, dá até um pouco de agonia, né? Porque todos os jogadores, tirando o LeBron James e Kevin Love, assim, você pega o George Hill, que vai ganhar 19 milhões, Tristan Thompson vai ganhar 17,5, J.R. Smith quase 15, Jordan Clarkson com 12,5, que na época que ele assinou no Lakers, todo mundo falou, pô, baita salário, né? O cara vindo do banco. Mas agora que passou essas finais aí, passou esses playoffs que ele foi péssimo, né? Foi isso. Só crítica em cima dele. Cara, quem vai querer um J.R. Smith, um Jordan Clarkson depois disso, né? Então é muito difícil você conseguir uma troca, conseguir encaixar salário pra convencer o LeBron a ficar e trazer peça forte com jogadores assim. O terceiro maior salário do George Hill, 19 milhões, num cara que não vale nem um pouco isso aí. Ainda mais, não vale. Então isso é o que mais me assusta no Cavs, é... Você quer fazer o LeBron ficar, você precisa de jogadores para isso, mas como você vai fazer isso? Como você vai convencer um time a trocar essas peças que para muita gente já virou inútil na NBA, sabe? Então acho que esse vai ser o principal problema do Cavs para fazer o LeBron ficar. Então, isso vai um pouco de acordo com a minha opinião, né? Porque você citou aí todos os salários do Cleveland, o salário alto do Tristan Thompson, do J.R. Smith. Então eu acho que assim, é uma coisa que eu até já falei antes em podcast. Eu acho que a janela de título para esse grupo do Cleveland Cavaliers, para esse elenco do Cleveland Cavaliers, eu acho que essa janela, já, se já não tiver fechada, falta só assim, o último vento para ela bater. Porque, na minha opinião, isso aí, essas renovações do Tristan Thompson, do J.R. Smith, são reflexos de um elenco que você precisava manter, que já tinha ganho o título em 2016. Então você tinha praticamente, não vou dizer obrigação, mas tinha pouquíssimas opções no mercado e você estava com um grupo campeão ali e você tinha que pagar o que fosse necessário para manter os caras jogando em alto nível. Só que bate muito também na tecla da troca do Kyrie Irving, né? Porque o Cleveland não teve o retorno esperado, o Isaiah Thomas já não tá nem mais lá, lidou também com lesões durante a temporada, não rendeu muito o esperado, o Dwayne Wade, não, tudo bem, estava meio bagunçado, ele jogou bem até alguns jogos, mas também ficou a sensação de que ficou devendo. Teve a adição do Derrick Rose também, que acabou não dando muito certo. Então, assim, eu acho que Cleveland, o que sobrou ali, eu não vou dizer resto, porque, assim, é o final, assim, é a última cartada. E a gente já viu nas duas últimas finais que não vai ser suficiente, porque você não tem a capacidade de adicionar um grande free agent. Por mais que você consiga uma troca, por exemplo, pelo Kemba Walker, que é o principal nome que está sendo mencionado, que não só agora, mas já foi mencionado antes também. Por mais que você consiga, eu acho que não, o time continua não ficando no mesmo patamar do Golden State Warriors. Aí muito se falou também do Kawhi Leonard, que acabou lá a relação em San Antonio, e ele vai solicitar uma troca e tal. Mas eu não vejo muito o que Cleveland tem a oferecer. O ideal seria uma troca não envolvendo o Kevin Love, mas provavelmente San Antonio iria, não ia dizer querer, porque você já tem o LaMarcus Aldridge na mesma posição, mas iria solicitar o Kevin Love, não sei, no negócio. Então, assim, não vejo muito cenário favorável ao LeBron continuar em Cleveland. Tanto é que a minha opinião é que eu já tenho definido na minha cabeça que o melhor para ele é trocar de time. Eu só tenho uma enorme dificuldade em escolher qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor time para ele ir. Eu não sei se o Arthur vai concordar comigo ou o Renato também. Assim, levando o lado clubista, mano, não quero que ele saia. Não quero que ele saia. Mas, como eu falei antes, eu fico muito preocupado com o que o Kevin vai fazer. Porque se for pro LeBron ficar, e ficar com esse time limitado, trazer uma ou duas peças, ou sei lá, não, a grande novidade vai ser só o Sexton. Não vai dar certo, não vai dar certo. Porque o LeBron vai chegar ano que vem nos playoffs, vai ser aquele mesmo sofrimento, ele vai ter que jogar 48 minutos por jogo, e para quem sabe, num jogo 7, que nem foi nessa temporada, conseguir passar para as finais. E chegar nas finais vai ter o mesmo Warriors, com Kevin Durant, Curry, Draymond Green, enfim, e vai ser o mesmo resultado. Então, o meu lado cubista diz, deixa o LeBron ficar. A gente vai conseguir uma troca, a gente vai conseguir fazer tudo certinho, o Kobe Altman vai tirar um coelho da cartola. Mas você parando, analisando friamente, você percebe que isso que você falou, Caio, faz total sentido. A janela parece estar terminando, parece estar fechando. E tudo indica que o LeBron provavelmente vai sair. É bem isso que você falou mesmo, a janela parece estar fechando. E a gente sabe que o LeBron tem muita, mas muita culpa nisso também, né? Que é o cara que falava... Que a gente sabe a voz que o LeBron tem, não só dentro da quadra, mas fora da quadra. de falar, ah, vamos renovar com esse jogador, vamos pegar ele, isso, aquilo, vamos fazer assim, vamos montar nosso time assim. Então, cara, a gente sabe que o LeBron tem culpa no Tristan Thompson estar tá ganhando esse dinheiro, porque quando ele assinou o contrato, ele tinha feito uns playoffs absurdos, tava jogando muito na época, que é um J.R. Smith do lado, não o J.R. Smith que volta para a defesa com o jogo empatado, né? Mas ele gostava do estilo de jogo de J.R. Smith. O LeBron gosta de ser cercado por bons chutadores, até pelos passes que ele consegue achar. E isso vai pro LeBron. E também conta, vai contar esse aspecto, não sei se positivo ou negativo do LeBron, de querer mandar em tudo, pro time que vai contratar ele também, né? Porque você tem que conseguir colocar o LeBron na linha, você tem que conseguir fazer com que ele te escute. E, cara, é um dos maiores da história, o segundo maior da história, sabe? Então é complicado. É até pro Cavs, que já teve o LeBron nesses últimos 4 anos, né, na franquia, e pro time que ele pode ir agora. Então é muito difícil falar. Eu vou discordar um pouco de você. Eu não gosto do termo culpa, porque assim, você na posição. Se você se considera, por exemplo, o general manager do Cleveland Cavaliers, atualmente o Coby Altman, se você tem o LeBron James, melhor jogador do mundo no seu elenco, você tem que fazer o que for necessário para manter o maior nível ao redor dele. Então, eu não vou dizer culpa, porque assim, tudo bem, o LeBron pode ter uma influência na renovação, mas você tem que pensar também no melhor cenário para o time ganhar. E nessas renovações aí, era o elenco campeão, né? Por mais que Sim. alguém tenha. Alguém não, alguns, né, têm contratos desproporcionais, mas o mercado está inflacionado. Seu time é o atual campeão, então você não tem muita saída do que fazer, né? Não, lógico. E a fórmula dá certo. É, dá certo deixar o LeBron. São 8 anos que ele chega na final seguida. Então, dá certo. Mas quando a bomba estoura, que é quando o LeBron pode acabar saindo assim. Tem alguns culpados. E o LeBron, na minha opinião, faz um pouco de parte disso. Não que a culpa é só do LeBron, não, nada disso. É, acho que o menos culpado de tudo isso é o LeBron, porque é o cara que leva o time nas costas. Mas eu acho que ele tem essa parcela de. É que é difícil. Não existe uma palavra que não seja culpa, mas não é culpa, porque o cara leva o time pra final. Então, se tem alguém que não é culpado, é ele. É só porque eu não consigo encontrar outra palavra que mostre a influência do LeBron, sabe? Nesses contratos e no que pode acontecer com o Cavs se ele sair. Porque. Mas assim, vou sair um pouco em defesa do GM daquela época. O Cavs, ele tinha essa opção de ou renovar com Tristan Thompson ou não trazer ninguém. Porque se ele não renova com Tristan Thompson, ele só poderia oferecer contrato mínimo, se eu não me engano. Então, assim, entre você ter Tristan Thompson, como você falou, que foi um cara super importante, que foi um cara que eu consigo afirmar isso, não sei se vocês vão concordar, mas que sem o Tristan Thompson a gente não seria campeão em 2016, Concordo. a gente não seria campeão, porque, tipo, a contribuição dele nas finais foi, tipo, algo absurdo. Muita gente leva em consideração o que ele fez nas últimas 2 temporadas regular, não sei o quê. Mas quando você olha os playoffs, a importância do Tristan Thompson é algo, pô, sensacional. Não dá para mensurar. Não só do que ele faz dentro de quadra, jogando, defendendo, pegando rebote, mas também dentro do grupo. Então, naquela época, o front office tinha essas duas opções. Ou você assina com o Tristan Thompson, um cara que fez tudo nas finais, pegou tudo que foi rebote, defendeu muito bem, ou você, sei lá, não, Tristan Thompson pode ir embora, valeu aí, e tenta trazer um cara de salário mínimo. Até porque qualquer time pagaria o salário que o Cavs pagou no Tristan Thompson naquela época também, né? Então, ainda mais que o cap space estava subindo, né? Tipo, o valor Sim. tava subindo, tinha o novo contrato de TV, então na época pareceu caro, mas se você levar em consideração hoje, que deu ainda mais uma subidazinha, não tá tão pesado como acharam que era na época. E essa má fase também passa pela mão do Tyronn Lue, né? Que demorou bastante para apostar nele, principalmente nos playoffs. Que ele entrou bem nos jogos que ele. Na temporada regular, ele fez. O Arthur vai falar bem melhor que eu, né? Eu não assisti tanto jogo quanto ele assistiu. Mas na temporada regular, que ele não tava entrando tão bem, parecia. Mas, cara, é jogador de playoffs, é jogador que precisa estar tá no elenco, que é o cara que vai dar raça, que vai disputar qualquer bola. Então, eu acho que passa pelo Tyronn Lue também essa demora de colocar o Tristan Thompson no elenco e a gente tá falando como se ele tivesse ganhando muito, sabe? Porque é um cara importante, né? NBA, um jogador assim tem muito valor hoje em dia, né? Um brigador de garrafão. Tem um valor altíssimo. E também, se você parar para pensar, claro, o Ty Lue tem um pouquinho de culpa nisso aí. Acho que provavelmente alguns torcedores do Cavs, ao ouvir o nome Tyronn Lue, devem estar xingando enquanto ouve esse podcast, mas tudo bem. Podem xingar aí, a gente não está ouvindo, tá? Fique à vontade. Certeza. Mas se você parar para pensar, O Tristan Thompson, ele bateu o recorde de jogos consecutivos na história da NBA. Se eu não me engano, ele bateu quase 400 jogos consecutivos. Ou seja, 400, é 400? Acho que é, 300 e alguma coisinha, vai, quase 400. Então, assim, se você parar pra pensar, esse número de jogos é algo, tipo, absurdo. Porque, sei lá, 300 e poucos jogos deve ser umas 4 ou 5 temporadas seguidas, você jogando todos os jogos, é muita coisa. E ele parece que dá tudo de si em todo jogo. Então, quando ele se contundiu em 2017 e que ele começou a voltar, ele voltou na época que a Isaiah Thomas estava perto de voltar, que o time estava passando por uma fase horrível. O Ty Lue não sabia muito o que fazer para colocar o Isaiah Thomas para entrosar com o resto da equipe e só foi virando aquela bola de neve. Então, muitos torcedores do Cavs, desde o início da temporada até ali a época da troca, né, da trade deadline, reclamavam muito disso, porque quando ele entrou, ele estava voltando de lesão e o time não estava encaixado. Então, o que ele tinha que fazer? Ele era bom na defesa, pegar rebote, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas o Isaiah Thomas estava segurando a bola demais. Então, não envolvia muito ele. Ele não tinha muito esse entrosamento com ele. Então, no ataque, ele ficava praticamente nulo. Ele só pegava um ou dois rebotezinhos de vez em quando e acabava que ele não rendia. Então, o Ty Lue, não, vou tirar, já que ele não está jogando bem. E o time ficava naquele eterno ciclo vicioso de dar a bola na mão do Isaiah para ver se ele encaixa. Não, não deu certo, bota ele no banco, tenta voltar para o jogo com o LeBron. Então, assim, a temporada foi muito maluca. E esses jogadores, como J.R., Tristan Thompson, etc, etc, esses jogadores sofreram demais. Então, eles caíram no desgosto da torcida, devem ter recebido milhares de xingamentos nas contas do Instagram e tudo mais, e tudo agora, depois de já ter passado, da temporada já ter terminado, você vai dar uma olhada nisso aí, você percebe o quão maluca foi a temporada, e você começa a entender por que esses jogadores demoraram tanto a entrar. Como o Renato falou, Ty Lue tem sua parcela de culpa, mas a época que ele contundiu e a época que ele voltou influencia muito o rendimento dele. Pra gente passar a régua aqui no tópico Cleveland Cavaliers, baseado no que o Renato, eu e o Arthur também falamos, acho que continuar no Cavs, eu acho que pra mim, assim, só pra finalizar, acho que é dar murro em ponta de faca, assim, acho que não vai dar, não vejo um cenário onde ele volte a ser campeão com o Cleveland Cavaliers, por todos esses motivos aí que a gente já acabou citando. Então agora, o que torna toda essa free agency mais interessante ainda é que tem muita gente, a maioria das pessoas estão achando que o LeBron realmente vai sair. E a gente listou aqui os três principais destinos, na nossa opinião, e até com base no que está nas casas de apostas em Las Vegas e no que é mais falado, tanto pela imprensa americana, tanto pela imprensa brasileira, o público também, o fã em geral na NBA. E o primeiro destino aqui que está na nossa lista é o Los Angeles Lakers. E hoje, exatamente no dia que a gente está gravando isso, o Lakers é o time que... Quer dizer, eu não sei quando você vai ouvir o podcast, mas hoje a gente está gravando, dia 26 de junho. O Lakers é o time que está com o melhor momento para assinar com o LeBron James. Inclusive, agora há pouco saiu... Estourou agora algumas postagens de um amigo do LeBron, que é preparador físico também de diversos jogadores da NBA, falando que o LeBron realmente vai pro Lakers, que vai ser, ele deu uma brincada aqui, vai ser difícil acostumar com o horário do Pacífico, né, do Oeste, da Costa Oeste, porque é um pouco mais tarde, aqui no Brasil nem se fala, né, os jogos começam às 1h30 da manhã, mas enfim, esse cara, ele... Quando o LeBron voltou pro Cavs em 2015, esse cara também já deu uma cutucada ali antes da gente ficar sabendo do desfecho. Então tem muita gente pirando nessa história. Claro que pode ser só um fanfarrão querendo ganhar um pouquinho de atenção, mas pelo histórico dessa última, da segunda edição do The Decision, né, da decisão do LeBron de voltar a Cleveland, que ele já tinha também cutucado antes da gente ficar sabendo, acho que é um pouco de coisa que ganha força nesse momento. E eu queria começar falando assim sobre os prós e os contras do LeBron. É claro, eu torço pro Lakers, quem acompanha o podcast já deve saber disso, quem acompanha a página também, mas eu quero deixar um pouco a emoção de lado e olhar pelo racional, assim, tentando pensar como o LeBron James estaria pensando nesse momento. E assim, eu sempre tive uma ressalva muito grande, por mais que seja o meu time, por mais que eu queira muito ver o LeBron James jogando no meu time, mas eu sempre tive uma ressalva muito grande, porque assim, você tá indo para a mesma conferência do Houston Rockets e do Golden State Warriors. Você vai enfrentar o Warriors na temporada regular 4 vezes durante a temporada, porque são times da mesma divisão. E o Houston Rockets também é um time da mesma conferência, então você vai enfrentar umas 3 vezes na temporada. Então assim, são 7 jogos só em temporada regular, contra esses dois times que são muito provavelmente os melhores da NBA. Isso sem falar que você teria que passar ou por um, ou por outro, ou até pelos dois nos playoffs. Tudo isso só para chegar numa final de NBA. Então, assim, é claro, eu gostaria que o Arthur falasse um pouquinho também sobre família, porque o LeBron tem, acho que se não me engano, tem duas casas em Los Angeles, o que até é normal, porque tem muito jogador que vai para Los Angeles na pós-temporada, passa um tempo de férias lá, eles têm casa só para isso, o que é, assim, o rumor não deve ser baseado só nisso, sabe? Ah, o LeBron tem casa em Los Angeles, que se dane, tem um monte de gente que também tem casa em Los Angeles e que não é o LeBron James. Mas assim, acho que a situação é diferente. Eu já vi muita gente falando sobre isso também. Os filhos do LeBron são adolescentes atualmente. O LeBron James Jr., que eu acho que é o mais velho, já tá jogando basquete num nível alto, já tem 13 anos. Então assim, na época, nas duas, quando o LeBron foi para Miami, quando voltou para Cleveland, os filhos eram muito mais jovens, não tinham muita noção, não tinham muita voz no que estava acontecendo. Tem a menininha também, né? É. Tem a menininha também que não era nascida. É Zuri o nome dela? Isso. É, então, tem a menininha também. Então, assim, queria que o Arthur falasse um pouco sobre isso. E aí o Renato entra com a questão basquete e a gente vai desenrolando. Então, quando você fala de Lakers e fala de LeBron, a decisão dele vai passar muito por família, sim. Como o Caio falou, os dois filhos de LeBron, eles estão nessa batida de querer, talvez, tornar um jogador de basquete, com o LeBron James Jr. se destacando já demais. Estourou, acho que duas semanas atrás, que a escola de Sierra Canyon, que foi a escola que, digamos, revelou Marvin Bagley, que foi draftado agora nesse último draft, e o LeBron James Jr. iria jogar pelo Sierra Canyon. Então, para quem não sabe, Sierra Canyon é em Los Angeles. Então, foi aquele estouro dizendo, nossa, o filho mais velho do LeBron vai jogar lá. Então, o LeBron com certeza vai pro Lakers e já teve gente fazendo 500 edições de que viria Kawhi, que viria Paul George. E faz sentido, sim. Porque se você parar para pensar, o LeBron já é campeão, ele já cumpriu a promessa dele em Cleveland. E agora o que é que ele quer? Ele quer realmente só correr atrás de título, ir para uma cidade qualquer, ou ele quer ir para um lugar que vai favorecer não só ele, mas também os filhos, a esposa e, enfim, as pessoas que estão próximas a ele? Então faz muito sentido você falando no tópico família do LeBron ir para o Lakers, porque ele vai colocar tanto seu filho mais velho como seu filho do meio numa escola muito boa, que dá essa visibilidade que o garoto mais velho quer. Ele quer jogar num time bom, que, se eu não me engano, o time de Sierra Canyon tem o Cassius Stanley e o Scottie Pippen Jr. E também tem o... Eu esqueci o nome dele agora, mas enfim. Ele também é filho de um jogador da NBA. Enfim, são três jogadores muito bons que estão se destacando lá pro Sierra Canyon. E o LeBron James Jr. chegaria só para agregar. Então, além do LeBron ter um time, entre aspas, bom no Lakers, que provavelmente o Paul George vai vir também e outros free agents, ele agradaria seus filhos. Ele provavelmente colocaria sua filha, que ele, sem dúvida alguma, vai levar em consideração de colocar numa escola boa, de dar essa estrutura. E ele também estaria próximo de, enfim, de Warner Bros., de produções de Hollywood, que ele já demonstrou muito interessado em outras ocasiões. Além da esposa dele, que já costuma fazer algumas coisas nesse ramo. Então, o Lakers faz muito sentido pro LeBron quando o assunto é família. É, então, eu acho que, pensando mais racionalmente, a ida do LeBron para Los Angeles, ele vai deixar de lado um pouquinho o profissional e pensar mais no pessoal, né? Pensar no futuro dos filhos, pensar mais em família, tudo isso que você acabou de citar. Mas aí vem o aspecto profissional. O LeBron não é um cara que vai jogar num time da NBA só por jogar, só por ganhar salário. A gente sabe que o LeBron não é assim. Ele é extremamente competitivo, quer ganhar de qualquer jeito, quer ganhar tudo, quer ter os melhores jogadores do lado dele. E, cara, Lakers, a franquia que mais respeitada do mundo, junto com o Boston, né, as duas franquias com mais título da história da NBA, franquia que jogou Magic Johnson, que jogou Kobe Bryant, que, cara, você tá indo numa franquia desse tamanho, o torcedor do Lakers não aguenta mais não ganhar nada. O torcedor do Lakers é um torcedor acostumado em ganhar, em estar sempre no topo e coisa assim. Então, se o LeBron vai pra lá, vão cobrar muito dele. É o peso que vai ficar em cima dele vai ser gigante, porque você é o melhor jogador do mundo e você tá indo pra uma franquia vencedora. Logo, ligando os fatos, você tem que ganhar. Você tem que estar no topo, você tem que ir pros playoffs, você tem que bater de frente com o Houston, com o Golden State. Eu não sei se esse é o tipo de peso que ele precisa agora indo pra 34 anos de vida, sabe? Eu acho que, pensando nesse aspecto profissional, claro, tem a chance de vir um Paul George, um Kawhi junto, aí outra história. Aí você já monta um time elitizado, um time absurdo. Mas será que é um tipo de cobrança que ele precisa? esse peso em cima das costas dele, que ele quer ter esse peso. Então tem que pensar nesse aspecto pessoal e profissional também. É, o que a gente falava em off com o Buga hoje mais cedo, né? Você vai lidar com o fantasma do Kobe Bryant, né? Vai ter a comparação o tempo inteiro. Ah, porque o Kobe ganhou sei lá quantos títulos, o LeBron jogou mais, o LeBron jogou menos que o Kobe, o LeBron ganhou mais, menos, enfim. É, isso vai dar pano pra manga, né? A gente sabe, é praticamente já uma, não vou dizer tragédia anunciada, mas já tá meio que encaminhado. Se o LeBron for, isso com certeza vai rolar. E outra coisa também é a dependência dos novatos, né? Porque você tá indo para um time jovem, extremamente jovem, e esse também tem um lado positivo e um negativo, porque o Lakers passou muito em branco na free agency nos últimos anos, justamente por ser um time jovem que não apresentava muita perspectiva ou algum plano mais concreto para o futuro. Só que essa última temporada teve uma diferença, teve um salto no nível de competitividade no Lakers. Lonzo Ball chegou, Kyle Kuzma chegou surpreendendo, o Julius Randle fez o melhor ano da vida. Então, assim, se o LeBron for, eu acho que ele não vai sozinho, porque o Lakers tem espaço para dois contratos máximos, e aí tem o Paul George, que já declarou o interesse de ir para lá e tal. Então, eu acho que iria os dois juntos. Mas seriam esses dois caras, algum outro veterano free agent um pouco mais barato, porque o cap do Lakers também não é infinito, e um bando de moleque. Então, assim, é interessante, é empolgante, tanto para quem torce, tanto para quem não torce. E outra coisa que é interessante também a gente mencionar, eu já vi várias edições, várias montagens, como o Arthur também falou, você teria grande chance de você revigorar a histórica rivalidade com o Celtics, principalmente pelo fato do Kyrie Irving estar do outro lado. Então, assim, você teria o LeBron enfrentando o Irving, o LeBron do lado do Lakers e o Kyrie do lado do Celtics. Mas, voltando no que eu tava falando antes, tirando o LeBron, tirando o Paul George, tirando algum outro free agent veterano barato, você vai depender de um monte de moleque. Assim, a temporada do Lonzo Ball não foi lá essas coisas. O Kyle Kuzma pode entrar como candidato a sexto homem do ano, a gente não sabe se ele vai manter o mesmo nível. Brandon Ingram também vem em evolução, mas a gente você não pode depender dele, por exemplo, num jogo 7 de final de conferência. Então, o Julius Randle é uma incógnita para ficar. Então, assim, é empolgante, mas olhando pelo racional, não é empolgante ao mesmo tempo. Essa é a minha opinião. Sim, eu concordo totalmente. Você tá indo para a Conferência Oeste para depender de garotos. Faz sentido caso, que a gente vai falar daqui a pouco melhor, mas se ele ficasse no Leste, mas fosse pro Sixers, faz muito sentido. Porque por mais que os jogadores lá sejam jovens, mas eles já foram para uns playoffs, eles já estão meio que passados na casca e no alho, digamos assim, e eles vão ter mais experiência, eles vão ter mais cancha para que quando chegar na hora do pegar para capar, eles vão desempenhar o jogo deles. E outra coisa, o Leste é o Leste. Todo mundo sabe que é uma conferência mais fácil com times menos competitivos que nem o Oeste. O Caio falou bem, Golden State e Houston. Renato também falou, você vai ter que enfrentar esses dois times 7 vezes só na temporada regular. E nas últimas temporadas a gente viu o quanto um ou dois jogos de diferença vão te colocar para ser, sei lá, quarto lugar, ou para ser oitavo, ou às vezes nem para os playoffs. Então, será que vale a pena para o LeBron e para o Lakers, e como o Caio disse, tirando ele, tirando o Paul George, possivelmente que vai estar lá, depender de um Kyle Kuzma, não sei, eu acho que é uma coisa que com certeza o LeBron deve levar em consideração, e uma coisa que você olhando assim, um torcedor querendo ser bem crítico, não faz tanto sentido. E é um negócio que o LeBron pediu, né, para não ter esse auê todo de vai ter uma reunião absurda para trazer o LeBron, a gente vai mostrar banner, vai mostrar não sei o quê. Ele tá cansado disso, né, ele quer um negócio simples. E não dá pra fazer um negócio simples se você quer trazer um super time pra jogar do lado dele, né? Tem que ter toda aquela mídia, tudo aquilo, um cartão de apresentação, olha LeBron, seu banner aqui, você com a camisa do Lakers, não sei o quê, até porque é Hollywood, né? Hollywood é essas coisas. Então, não sei, desses times que a gente vai falar, o Lakers é o que eu tenho menos esperança, viu, Caio? Desculpa falar assim na sua cara. Você vai ficar meio chateado então, comigo. Mas é aí que entra a imprevisibilidade da NBA, porque assim, o Lakers é o time que ganhou maior força, né? Principalmente hoje, exatamente no dia que a gente tá gravando, coincidiu do Lakers ter ganho o melhor momento. Então assim, é um grande tiro no escuro. E na verdade, a decisão do LeBron não é fácil, porque assim, você tem dos três times que eu considero como principal nessa disputa, você tem o Lakers, você tem o Sixers, você tem o Houston Rockets. Na minha lista são os três principais. Você tem dois times jovens que ainda não Tudo bem, como o Arthur já falou, o Sixers chegou um pouquinho mais longe, mas não foi nenhuma final de conferência. Você tem dois times jovens, e o time que seria um encaixe bom, com jogadores já veteranos e tal, é um time que está completamente ferrado no teto salarial e que teria que fazer um malabarismo para trazer o LeBron. Então, assim, para onde você vai? Todo lado tem os lados positivos e os negativos. É exatamente isso que a gente está querendo fazer aqui hoje. Eu queria só mencionar mais alguma coisa, que na verdade é um tweet que eu separei aqui, que assim como a gente falou dessas postagens desse amigo do LeBron, preparador físico, essa postagem da Jeannie Buss me chamou muita atenção. No dia 18, aliás, no dia 13 do 6, ela tweetou assim: nunca subestime. Vários pontinhos e colocou assim: nada mais a dizer. Ou seja, será que ela já sabe? Com certeza já sabe de alguma coisa, mas assim, você começa a ver esse momento, começa a ver esses rumores crescendo e você começa a olhar as pistas que já foram passando nos últimos dias. E na hora que falaram sobre o LeBron possivelmente pro Lakers e tudo mais, esse preparador físico tá tweetando várias coisas, eu lembrei imediatamente desse tweet: nunca subestime. Nada mais a dizer. É algo para ficar na cabeça e refletir muito, que talvez a Jeannie Buss já sabia de tudo que ia acontecer muito antes da gente. Então, faz sentido toda essa história. Eu imagino que o LeBron tenha muito interesse. Você se reuniria com o Paul George, você seria comandado pelo Magic Johnson, que é presidente de operações da franquia. Então, assim, tem um núcleo vencedor, tem todo um hype, toda a empolgação com relação a isso. Mas as minhas grandes dúvidas são com relação à pós-temporada, são com relação a como o Lakers vai jogar, como o time que o LeBron for vai jogar em maio, em junho de 2019, que é quando o bicho pega, que é quando você precisa ganhar de jeito nenhum, de qualquer jeito, para chegar numa final ou para ser campeão. Essa é a minha grande dúvida. Passando aqui para o segundo time da nossa lista, é o Houston Rockets. Você teria, por exemplo, uma metade do Banana Boat, né? LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony e Dwayne Wade. Você teria os dois primeiros. Você se reuniria com um time que ficou a um passo, que ficou a meio tempo de jogo de uma final de NBA, ele eliminando justamente o Golden State Warriors. Só que o grande problema em Houston é a situação do teto salarial, né? O time já tem um teto salarial muito comprometido. O LeBron não vai abrir mão de valor, não vai reduzir salário. Então, assim, Houston teria que, por exemplo, o LeBron tem uma player option, né? Que é a opção do jogador entre ficar mais um ano na franquia ou não. Então, acho que se o LeBron acabasse indo para o Houston, o LeBron teria que aceitar essa player option de 31 milhões, acho que é isso. E aí o Houston teria que fazer uma troca, enviando provavelmente Ryan Anderson, que é o jogador que mais recebe lá, tirando, lógico, Chris Paul e James Harden. Provavelmente você teria que enviar Ryan Anderson, PJ Tucker, você teria que equivaler os salários ali e tentar trazer o LeBron para o seu time. Assim, eu acho que esse é 50-50, né, a situação do Houston Rockets. O que vocês têm para falar sobre isso? Eu acho que dos times que a gente vai citar, o Houston é o mais atrativo em relação à competitividade do LeBron, né? Porque é um time que acabou de perder pro campeão da NBA, que foi o time que bateu de frente de verdade. Aí também tem aquela questão de: e se o Chris Paul não tivesse machucado? Então, cara, pensando em competitividade, pensando em eu quero ainda continuar no topo, eu quero ganhar, o Houston é a melhor opção pro LeBron. Mas é isso, diminui salário, ir para um time que já tem dois armadores, né, consolidados, assim, dois caras que precisam da bola, e o LeBron também é um jogador que precisa da bola embaixo do braço. Seria difícil encaixar um fit bom aí, mas a gente tá falando de LeBron também, difícil você falar que não vai ter um fit bom, então tem que colocar tudo isso na balança, pensar em na cabeça do LeBron, o que ele quer de verdade. Porque, ao contrário do Lakers, que é um time que ainda está em reconstrução, o Houston é para ontem. O Houston já tem. O LeBron seria o que colocaria o time nas estrelas, assim, porque já é o time que concorre com o Golden State ali. A gente viu nas finais do Oeste aí o que aconteceu. Então, se na cabeça do LeBron for título, quero continuar no topo, quero ganhar, quero mais anel pra mim, Houston é a melhor opção. Não tem nem o que discutir. Sim, e faz total sentido isso que o Renato falou, porque foi o time que bateu de frente, foi o time que levou o Warriors a ficar atrás. Foi o time que levou o Warriors a 7 jogos e todo mundo, quando o Rockets venceu aquele jogo, ficou: nossa, o Rockets abriu, não vai dar mais pro Warriors e vão ter uma final Cavs e Rockets ou Boston e Houston. E todo mundo ficou muito animado. Então, o Rockets, com certeza, é o time que tá pronto. É o time que já tá ali tudo certinho. Mas, caso ocorra uma troca, que é a forma mais viável, o Rockets vai ter que mandar algumas pessoas, algumas peças importantes da rotação. Então, até que ponto vai influenciar essa troca, o Rockets tendo que mandar embora esses jogadores para trazer o LeBron? Como o Renato também falou, Chris Paul, James Harden, LeBron. Todos jogadores que gostam de jogar com a bola na mão. Como é que seria esse encaixe? Ah, mas os grandes jogadores se entendem, eles iriam treinar, iriam sentir dificuldade no começo, mas depois iriam tirar de letra. Mas aí você tem que lembrar que isso também não é videogame. Você vai botar três jogadores lá e vai dar tudo certo. Pode ter sim um problema de encaixe. Chris Paul com a bola na mão, James Harden com a bola na mão, LeBron com a bola na mão. Então teria que colocar o LeBron para jogar de costas para a cesta, lá mais perto da cesta. O LeBron já mostrou, já disse claramente que ele não gosta de jogar de costas para a cesta. Ele se sente um pouco incomodado. Ele só joga de costas para a cesta quando é realmente necessário. Ele diz, ó, preciso vencer, preciso ganhar uns pontos aqui nessas posses de bola. E ele vai fazer isso. Mas ele já demonstrou, assim, já provou por A mais B que ele não gosta. Então, como é que seria esse encaixe? São pontos que a gente precisa levar em consideração e que o próprio LeBron deve estar levando em consideração quando fala de Houston Rockets. Só para ilustrar aqui, a gente falou dos salários, né? Eu quero dar os valores exatos. Primeiro que você já tem uma grande questão, que é o Chris Paul. Você precisa, e é muito provável que o Houston renove com ele, só que ele está sem contrato para a temporada 2018-2019, e você precisa dar um contratão para ele, o máximo do máximo. Eu acredito que é o que vai acontecer, muito provável, mas você já tem uma grande questão nisso aí para já encher um pouco mais ainda o cap. Mas você tem o Ryan Anderson ganhando 20 milhões, você tem o Eric Gordon ganhando 13 milhões e o PJ Tucker ganhando 7 milhões. Então, assim, se realmente o LeBron quiser aceitar jogar pelo Houston Rockets, o Ryan Anderson é a primeira troca, a primeira peça que tem que ser movida, ser 20 milhões para a próxima temporada. Então, teria que ser um pacotão enorme ali, principalmente tirar esse salário do Ryan Anderson. Muito provavelmente eu iria ou Eric Gordon, que como o Arthur falou, é peça importante na rotação, ou PJ Tucker, que também tem a sua importância enorme. Então, assim, Houston é atraente, como o Renato falou, tem o time pronto para ontem, para bater de frente com o Golden State Warriors, mas tem uma série de questões também. E a gente não sabe, acho que Houston é muito difícil de prever alguma coisa. É um destino, a gente sabe que tá lá na lista, mas a gente não sabe até que ponto a possibilidade é real, né? E só levando uma coisa em consideração, quando a gente viu as últimas duas finais, tanto 2017 como a desse ano, a gente percebeu claramente que o grande problema do time do LeBron, que não tô falando do Cavs porque ele pode ir para outro, vocês entenderam? Mas o grande problema do time é que o próprio LeBron tem que marcar o Kevin Durant, ou algum jogador que não vai estar no mesmo nível do Kevin Durant. E o Kevin Durant vai, enfim, meter 40 pontos, como ele fez naquele jogo 3. E essa é a grande questão que dá essa vantagem ao Houston Rockets. Eles têm PJ Tucker, Ariza, tem o Mba Moutay, acho que 3 ou 4 jogadores que podem defender o Kevin Durant e atrapalhar. Claro, a gente não pode dizer que um jogador, segundo melhor jogador do mundo, com 2,11 de altura, um arremesso absurdo, que alguém vai pará-lo. Mas atrapalhar, cansar. E é isso que o Warriors tem vantagem em relação aos últimos times do Kevin. O Warriors pode colocar Klay Thompson, Shawn Livingston, o próprio Kevin Durant, Draymond Green, enfim, pode Iguodala, que foi MVP das finais, eles podem rodar muitos jogadores no LeBron, ninguém cansa e só o LeBron tem que lutar sempre contra um jogador que vai estar assim 100% vindo do banco super descansado. Então, se você troca um PJ Tucker da vida, e eu não sei qual é a situação do Ariza, mas se eu não me engano, o Ariza também tá numa situação de free agent. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas se você dispensa esses dois jogadores, você já perde metade do seu poder de fogo para defender o Kevin Durant. Então será mesmo que vale a pena o Rockets desmanchar o time inteiro para trazer o LeBron, mas não ter essa peça para defender o Kevin Durant e dar essa liberdade pro LeBron atacar sem meio que se preocupar demais com a defesa? É um questionamento importante para ser levantado. Só para confirmar aqui rapidinho, o Trevor Ariza é realmente um free agent nessa intertemporada. Ele recebeu 7 milhões de dólares na última temporada. Por favor, Renato. É por todos esses motivos que a gente está falando, de vale a pena para o Houston, salário, tudo isso que a gente está falando, que o time que é o mais tô ansioso, que eu queria de verdade que o LeBron fosse, é o próximo da lista, que eu acho que o Caio vai puxar daqui a pouco, é o Sixers, de verdade. Eu queria muito. É, na verdade você já fez meu trabalho, você já puxou completamente aqui, eu já vou transferir. Obrigado. Me chame de ponte. Já vou transferir, ou seja, você deu o gancho aqui para a transferência do pro Philadelphia 76ers. E eu também vou começar dando as minhas opiniões aqui. É um time que você continuaria na Conferência Leste, onde você chegou em 8 finais seguidas, nas últimas 8 temporadas, o que é um absurdo, é altíssimo nível, é mais alto que o altíssimo nível, assim, é um negócio assustador. Você competiria praticamente só com o Boston Celtics dentro da sua conferência, e aí, assim como eu falei da rivalidade Lakers e Celtics, Boston e Filadélfia também tem uma rivalidade enorme, e também você teria o mesmo cenário de LeBron James de um lado e Kyrie Irving do outro, assim. Não sei se sou só eu, porque eu já falei duas vezes disso nesse podcast, mas assim, se a gente vê esses dois jogadores indo frente a frente em finais consecutivas, tanto o final de conferência ou o final de NBA, é assim, é exatamente o que a NBA era nos anos de ouro, então assim, não tem do que a gente reclamar. E o principal fator é você ficar na sua conferência, que é na conferência que você domina há anos, mas aí tem o mesmo fator negativo que eu citei com o Los Angeles Lakers, é um time jovem, você tem a questão do encaixe com o Ben Simmons, que o LeBron é melhor com arremessadores ao lado, e isso vale para o Ben Simmons, isso vale para o Lonzo Ball, que são jogadores que não desenvolveram o arremesso ainda, tem total capacidade, a gente já viu diversos, milhares de jogadores que saíram do college praticamente sem o jogo ofensivo, sem arremesso, que desenvolveram ao longo da carreira, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, são exemplos claros disso, eram jogadores com características praticamente só defensivas, que hoje tem um repertório ofensivo, características só defensivas, e que hoje tem um repertório ofensivo, assim, absurdo. Mas você também tem questões de encaixe, e você também tem a questão do quanto que esse time é maduro para disputar uma final de NBA. Como o Arthur também já falou mais cedo, o Sixers é um time que já tem um pouquinho mais de rodagem que o Lakers. O grupo jovem do Lakers ainda não chegou nos playoffs, mas o grupo jovem do Sixers teve uma campanha aí bacana, caindo para o Boston Celtics, que também ficou a um jogo de final de NBA. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que já tem também um time consolidado, né? Um time já de topo, que, cara, o que falta nesse time é experiência. Mais um cara, eu não sei nem se é mais um cara, na verdade. Ben Simmons e Embiid já são absurdos, mas falta uma experiência. E imagina, nossa, é que o hype é absurdo aqui, né? Na minha concepção, aqui na minha mente. Eu gosto tanto daquele time que eu daria tudo pro LeBron ir pra lá. Nossa, ia ser animal. E é isso, já tem um time, que é o que a gente tá falando, que é o pró do Houston, que seria um contra do Lakers, já tem um time consolidado. Tem as peças que arremessam de fora, né? Tem um Bellinelli que... Bellinelli e o Ilyasova, se não me engano, viram free agents também, mas indo o LeBron, eles assinam um contrato baixíssimo, que já era o deles. Tem o Dario Saric também, que não sei se sairia numa possível troca, né? Se fosse sim em trade do LeBron. Então, cara, é um fit que eu acho muito bom. O Fultz teria que vir do banco, porque provavelmente o Ben Simmons seria o armador. Então, tem algumas coisas que deveriam ser decididas, assim. Um J.J. Redick, que acabou de ganhar 23 milhões, eu acho que reassinaria por um contrato de veterano, baixo também. Então, de fit, assim, eu acho muito bom. Embiid também tem arremesso de fora. Tem esse time em volta. E continuaria no topo. Continuaria sendo o principal time a ser batido no leste, junto com o Boston. Continuaria, o LeBron podia continuar a jornada assim de 9 finais seguidas, 10, 11, 12, eu não sei até onde o LeBron pode chegar. O cara não apresenta nenhum, né, nenhum desnível na carreira, assim, ele tá sempre no topo, sempre melhorando. Ele acabou de sair do que muita gente falou que foi a melhor temporada da carreira dele e não ganhou MVP. Então, cara, eu vou puxar a sardinha pro Sixers, não tem como. Esse é o time que eu queria que ele fosse. Eu quero muito. O que você acha, Arthur? Você acha que a sua segunda opção, se ele fosse sair do Cavs, você queria ver ele com a camisa do Sixers? Sim. Se for poder sair do Cavs, eu gostaria que ele não fosse pro Oeste, primeiro porque eu preciso dormir cedo. LeBron, por favor, se você estiver ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, não vai pro Oeste. Eu preciso assistir seus jogos e 1h30 da manhã pra mim não dá. Ele falou que ouviu o podcast. Quando eu falei que você ia participar, ele falou que ouviu. Aí sim, agora eu gostei. LeBron, tamo junto. Mas se fosse pra ele sair do Cavs, eu gostaria que ele fosse pro Sixers. Como o Caio falou, ele ficaria no leste, que ele vem dominando há 8 anos, 9, 10 anos. Se você parar pra pensar, os últimos jogadores que conseguiram isso foi aqueles jogadores da década de 1900 e, enfim, que foi o Bill Russell, que ele conseguiu com aquele Celtics. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que naquela época a NBA tinha, sei lá, 20 times a menos. Então, você vence, se você tivesse um time bom, você jogava contra as mesmas equipes, sei lá, 10 vezes durante uma temporada regular. Quando chegasse nos playoffs, você vencia ali uma sériezinha e tava nas finais. Então, é muito diferente do que o LeBron vem fazendo. Só para ter uma noção do quão ele é dominante. Então, se eu pudesse dar um conselho ao LeBron, por mais que, né, não precisa, porque tem 500 pessoas para fazer isso, se ele não quisesse ficar no Cavs, eu acho que Sixers seria uma ótima opção para ele. Ele se manteria no leste, ele teria bons jogadores, por mais que jovens, e o LeBron parece não curtir trabalhar com jogadores tão jovens, mas em jogadores jovens que já passaram por playoffs e tudo mais, ele seria aquela principal força, com Embiid de um lado e Ben Simmons do outro. Claro que seria um encaixe meio um pouquinho estranho, já que Ben Simmons e LeBron eles têm o mesmo estilo de jogo. Claro que o LeBron tem um arremesso muito melhor, mas seria interessante ver. Você coloca, digamos que, sei lá, o Saric e o Fultz sejam trocados, caso ele venha numa side trade, e fique LeBron, Embiid e Ben Simmons. Seria um big three muito forte. Eles com certeza estariam na cena de conferência, isso aí não tem nem dúvida. E você assina, como vocês disseram, com alguns jogadores, alguns arremessadores, por um salário mínimo, e você tem praticamente um Cavs 2.0, digamos assim. Você criou seu Big Three, vai assinar ali com jogadores experientes que são chutadores, e você tá feito. Tem você ter que passar pro Golden State, se você ter que passar pro Houston, você se manteria no topo, como o Renato falou, e você estaria com a faca e o queijo na mão. Você teria dois jogadores jovens para correr por você e você se manteria naquele alto nível. Porém, tem o outro lado da moeda, que seria os contras. Como o Caio muito bem falou, todo time tem. Todos os times que querem o LeBron têm os prós e têm os contras. É um time que Embiid e Ben Simmons têm esses problemas de contusão. O Markel Fultz, caso não seja trocado, ou seja, mas também está no Sixers agora, é um jogador que ninguém entende o que aconteceu com o arremesso dele. Ben Simmons passou uma temporada machucado. O Embiid, a gente não precisa nem falar. Então, quando terminou o jogo 4 das finais, o LeBron deu uma declaração dizendo: a gente, para vencer o Golden State Warriors, um time precisa ter jogadores tanto que possam desempenhar um bom papel dentro de quadra, ter bola, digamos assim, para jogar, para competir, mas também sejam jogadores de alto QI. Claro, muita gente levou em consideração como se ele estivesse dando a indireta pro J.R. Smith e aquela besteira que ele fez no jogo 1, mas faz muito sentido. Então, além disso, ele falou, em umas duas perguntas depois, se não me engano, ele falou sobre saúde, sobre o quanto é importante um time estar saudável para criar o entrosamento e eles poderem crescer. Então, será que o time tem isso que o LeBron falou? Tem bola? Tem bola. Tem saúde? Não sei. Então, isso é uma coisa que, com certeza, o LeBron deve levar em consideração quando avaliando essa possível ida dele para o Sixers. Para a gente fechar aqui nos destinos principais, eu quero respostas rápidas também dos dois. São duas perguntas. Primeiro, o time que vocês gostariam que o LeBron fosse? Eu acho que o Arthur é o Cavs e o Renato é o Sixers, mas eu queria que vocês confirmassem o time que vocês gostariam e o time que vocês acham que ele vai, entendeu? Arthur, pode começar aí. Tá. O time que eu quero que ele vá, na verdade, é que ele fique, é o Cavs, isso aí não tem nenhuma surpresa. E o time que eu acho que ele vai, hoje, terça-feira, dia 26/6, às 10h16 da noite, eu imagino que ele deve estar indo pro Lakers mesmo. Essas postagens desse preparador físico e amigo do LeBron chegou numa hora bem, bem difícil de não acreditar que ele não esteja indo para lá. Onde eu acho que ele vai, hoje, com tudo isso que a gente acabou de falar do podcast, de tudo que tá rolando, eu acho que eu aposto que ele vai pro Lakers, infelizmente. E aí é o que eu falei, eu queria muito, muito mesmo que ele fosse pro Sixers. Me deixaria bastante feliz. E você, Caio? Já que ninguém te pergunta, eu te pergunto. Minha resposta é meio óbvia, né? Pelo lado de torcedor, eu quero que ele vá pro Lakers. Mas pelo que a gente já tem aí de evidência e tal, eu acho que ele vai acabar mesmo indo pro Lakers. Então a minha resposta é o Lakers pros dois cenários. Assim, não tem como ficar muito melhor do que isso, né? O melhor jogador de basquete indo pro seu time. O LeBron, na verdade, junto com o Kobe, é um dos caras que eu mais assisti assim, na minha vida inteira, desde que eu comecei a assistir basquete. O LeBron é um cara que eu acompanho há muito tempo e foi um dos caras também que me fez jogar. Me fez gostar. É o melhor jogador de basquete que eu já vi na minha vida e, assim, não tem... Ele vai cair no meu time, assim, não tem do que reclamar, né? E só pra gente finalizar... Não, pode falar, Arthur. Renato, não sei se você recebeu, mas eu recebi essa mensagem aqui do Caio, que ele me mandou no WhatsApp, ele dizendo que caso o LeBron vá pro Lakers, ele vai pintar o cabelo de rosa. Então, né, fica aí a torcida para que o LeBron vá pro Lakers mesmo, e o Caião paga essa promessa aí, pinte o cabelo de rosa, posta assim uma foto bem bacana nas redes sociais de Camisa 23. Eu vi, eu recebi, ele mandou aqui para mim também, na sua também tem a hashtag no final? Hashtag chupa Kobe? Hashtag LeBron melhor que Kobe? Eu vou tirar um print e vou postar agora na página do King James Brasil. É, tem até as hashtags aqui, velho. Ele mandou pra mim, falou chupa Kobe, e já te esqueci, você viu? O Caio tá... Ah, o nosso menino aí. Os caras pesaram em mim agora, mas não, eu lembro que na live da loteria que a gente fez uma vez aí, que o Lakers ficou com a segunda escolha, que virou o Brandon Ingram, eu virei, plantei bananeira no negócio, o Renato me forçou a isso, eu fui... Obrigado, né? Eu tive que... Não tinha escolha, né? O Renato realmente me obrigou a isso. É, mas dessa vez, não sei. Na verdade, eu costumo ter muito pé no chão, assim, com relação, principalmente nos últimos anos, né? Porque o Lakers passou em branco total. Mas esse ano eu tô começando a empolgar, principalmente por causa do interesse declarado do Paul George e de todas essas... Ligando os fatos, assim, que nem o Arthur já falou muito bem antes, ligando os fatos, o LeBron no Lakers, assim, é meio difícil você não se empolgar, principalmente depois dos últimos anos horríveis que o time teve, e a torcida, a parte da torcida que acompanhou de perto, mesmo com um time ruim, acho que, nossa, não tem como ficar melhor do que isso. Pé no chão? Você falou que você é pé no chão? Ah, sim. Sua foto do WhatsApp é o Kawhi, Paul George e LeBron com a camisa do Lakers? Fala com pé no chão? Fake news. Sacanagem, né? Não. Mas vai ser. A foto dele é 100% Jesus. É verdade. Então, só pra gente finalizar esse episódio aqui, vamos dar uma pincelada rapidinho nos times que correm por fora, que a gente já viu de A a Z, a gente já viu o San Antonio Spurs. Na verdade, o Spurs era até um pouco mais concreto antes de estourar a bomba do Kawhi, né? Porque tinha toda aquela coisa do LeBron jogar numa instituição organizada, onde ele não seria... o manda-chuva do negócio, como ele é atualmente, por exemplo, no Cleveland Cavaliers. Ele seria treinado pelo Greg Popovich, que é o melhor técnico da NBA, e muito provavelmente seria o melhor técnico que já passou na carreira dele. Só que depois que estourou essa bomba do Kawhi, acho que não vai rolar, né? Não faz muito sentido o LeBron ir para lá, sendo que o Kawhi não vai ficar, a não ser que role toda uma conversa por debaixo dos panos e que eles resolvam ali o que tá rolando e que fiquem os dois, mas assim, eu já classifico o Spurs como correndo por fora, além de vários times aí, eu já vi até Boston, que eu acho um absurdo, mas enfim, absurdo. Acho que a gente tem que mencionar o Golden State também, que é outro absurdo, mas também tá lá, né, tá na NBA, todos os times que estão na NBA têm a chance de assinar com free agent. Saiu o Clippers também, retorno ao Miami Heat. Assim, são menções, né? Acho que a gente não pode levar muito a sério. Que nem o Lakers, que nem o Houston e que nem o Sixers, que a gente acha que vai ficar entre um desses três e o próprio Cleveland Cavaliers. Mas a gente também não pode deixar de mencionar, né? Sim, imagina o quanto de comparação não iam fazer com o Durant se ele fosse pro Boston também, né? Quanto não iam cair matando em cima do LeBron. Então, acho que isso... Até o San Antonio, que você citou mesmo, se o Kawhi não tivesse toda essa... isso que tá acontecendo, né, eu acho que seria, eu colocaria até na frente do Lakers, assim, sim, o LeBron sendo treinado pelo Popovich, né. E uma coisa assim, a levar em consideração, uma coisa que a gente tem que lembrar, muita gente tá falando, ah, mas se o LeBron sair, vai afetar o legado dele, vai ter essa mancha, digamos, no currículo dele, que ele saiu do time, foi pra outro, não sei o quê. Mas assim, ele ficando, ele saindo, o legado dele já foi mais do que comprovado, digamos assim, já foi muito bem escrito, e o grande ponto agora é, ele fica no Cavs, ele se torna uma lenda muito maior do que ele já é, ele tenta conquistar mais títulos pelo Cleveland, e enfim, ele vai em busca daquele fantasma de Chicago, como ele mesmo disse. Mas se ele sair, eu acho que o legado dele se vira, né, torna a dizer assim, ó, aonde o LeBron foi, ele foi campeão, independente do time, independente da conferência, independente de qualquer coisa. Aonde o LeBron foi, ele foi campeão. Então, ele saindo, ele ficando, o legado do LeBron só tende a crescer. Então, pra quem tá achando que se ele sair, vai ser isso, vai ser aquilo, calma, não é bem assim, não. Eu acho que a decisão dele vai correr muito em questão de legado, né? Ele vai pensar muito o que ele vai deixar, manchar a carreira dele, qualquer coisa. Ah, mas também não deve mais nada pra Cleveland, né, velho? Depois de você voltar e ganhar o título do jeito que foi, não deve mais nada. Acho que o próprio torcedor do Cavs, o local ali, quem acompanha realmente o dia a dia e que vai ao estádio, ao ginásio, realmente, acho que a gente viu o LeBron saindo aplaudido nas finais e realmente, acho que é uma situação que a torcida não tem muito o que fazer, né? A gente viu o cara dando sangue, suor e lágrimas pela sua franquia, só que vai chegar num ponto que não tem mais o que fazer. Não é, tá insustentável, assim, não tem. Você precisa buscar um cenário melhor para ser mais competitivo, é basicamente isso. E só para pontuar mais alguma coisa, quando acabou o jogo 4, uma cena que eu achei muito legal foi o LeBron saindo de quadra, ele fez aquele toque, né, aquele cumprimento que ele tem com os dois filhos, ele foi e abraçou a mãe, e já no corredor, quase de frente pro vestiário, ele deu um beijo na esposa e entrou no vestiário. Ou seja, esse fato da família, uma coisa que talvez muita gente não esteja levando em consideração, vai ser muito importante. Isso é uma coisa que a gente falou durante todo o podcast e eu tô aqui frisando novamente. A família vai importar muito nessa decisão do LeBron. E um ótimo jornalista americano, da ESPN, o David McManamy, ele falou, ele cumprimentou os filhos, ele deu um abraço na mãe, deu um beijo na esposa, mas ele não deu tchau, ele não tirou a camisa, que nem ele fez em 2010, ele não deu nenhum indício de dizer tchau. Então, talvez ele, na cabeça dele, já estivesse pensando que não seria necessário. Então, fica aí o grande questionamento. Será que o LeBron vai sair mesmo? Confiram nos próximos capítulos. Então, há boatos que a decisão vai ser divulgada no dia 4 de julho, né, que é feriado nos Estados Unidos, a independência do país e tal. Então, a América vai estar parada e nada mais, nada menos que LeBron James muito provavelmente fará sua decisão ou anunciará sua decisão nessa data. Arthur, obrigado pela sua presença, velho. Você agregou demais no assunto. Eu já tinha pensado nessa ideia do podcast faz tempo. E a gente conseguiu gravar hoje, ficou muito bom mesmo. Eu agradeço e espero que sua página continue viva durante muito tempo, porque a gente sabe que para quem produz conteúdo independente, a chance de acabar é a qualquer momento, literalmente. Eu espero que você continue vivo, continue produzindo conteúdo. Você não, né? Sua página, pelo amor de Deus. Eu espero que sua página continue viva e que você continue agregando cada vez mais, porque realmente você é muito bom no que você faz, velho. Parabéns e obrigado por ter participado com a gente. Então, quero muito agradecer a vocês e, Deus, por favor, escuta o Caio, me deixa vivo, pelo amor de Deus. Me deixa vivo, tanto eu quanto a minha página. Mas agradecer a vocês pelo espaço, pelo convite. Eu acho que foi muito, muito bacana esse podcast. Para quem não está podendo ler alguns textos que a gente produz, tem aí o podcast para estar ouvindo em algum momento, indo para o trabalho, indo para a faculdade, para a escola, enfim. E só quero agradecer, desejo mesmo para vocês que a página de vocês cresçam muito mais, que vocês se mantenham vivos, olha aí. Mas, enfim, importante, só agradecer. É isso. Importante, importante. Só agradecer e espero voltar mais vezes aqui para a gente falar um pouquinho mais desse podcast, que é top, hein? Como diriam os jovens de hoje em dia. Valeu, obrigado, Renatão. É nóis, tamo junto. E obrigado pra quem ouviu também. Tamo junto. E com certeza você vai voltar, hein, Arthur? Também. Opa. Gostei bastante, mandou demais. Obrigado também em meu nome, do Camisa 23, em nome do Vini e todo mundo. Você deitou. Mandou demais. Valeu, Caio. Uma boa noite a todos. Valeu, galera.